as crianças, um álbum perfeito que eles usam pra serem eleitos. Falam da fome de que elas passam e prometem tirar das desgraças os filhos das ruas, os abandonados, as crianças famintas, os pobres coitados. Só dizem por elas o melhor fazer. Depois de eleitos não querem saber, vão por elas vivendo iludidas. Seus direitos e as leis não são cumpridas e são esquecidas, ficando pra trás. Você vê tudo isso e por que nada faz? E os homens da lei nada fazem, não olham pra nós. Eles querem é mais que tudo se dane, que a gente se... O desejo deles é que a gente morra. Somos vítimas dessa lei do cão e com isso só digo que se morreremos se não dermos um fim, por um fim nessa merda, essa coisa ruim. Nada fazem e ganham milhões e só lembram da gente nas eleições. Brasileiros nós somos e no presente enganados. E o presidente só fala besteira na televisão, dando moral aos homens da lei do cão. Ele fala de merda e termina com bosta. Eu não quero saber se ele gosta. President. As crianças, um alvo perfeito que eles usam pra serem eleitos. Falam da fome de que elas passam e prometem tirar da desgraça os filhos das ruas, os abandonados. As crianças famintas, os pobres coitados, só dizem por elas o melhor fazer. Depois de eleitos não querem saber, vão por elas vivendo iludidas. Seus direitos e as leis não são cumpridas e são esquecidas, ficando pra trás. Você vê tudo isso e por que nada faz? Oh.